trabalhando aqui, Mike. 5857, autorizado pouso pista 1-0, vento 140 graus, 1-1 nós. Autorizado pouso, pista 0857, 1-0-7. 100, 5 milhas e meia para passagem sobre Duna, e fica 4 milhas do externo para o ILS. Eu vou lhe transferir agora para a torre. A frequência é 1-1-8-95, o senhor vai solicitar instruções para pouso, câmbio. Ciente, tá ciente das aeronaves na final, chão agora 118-95, novembro, Eric Mike, abraço. Abraço. Roger, Eric, good afternoon, Ocean 6315, with you on dial departure. Ocean 315, this is Salvador Control, at ready contact, proceed as clear. Clear, level 360, Ocean 6315. Sou Salvador, Papacango, Novembro, Yank Mike, na prova da rotatória. Yank Mike, repartiu nas 3 milhas, sinal do na 7. Join the localizer course with the runway in sight, Ocean 6326. Roger. Reduced check landing gear and attempt to the tower. Frequency 118.95 for landing instructions. 118.95, Ocean 6326. Thank you very much. Abraço. Abraço. Salvador, Tower, good afternoon, Ocean 6325. Ocean S 6326, continue approach, report landing and down and lock it. Livre direita, 121, decimal, 7958, 95857, na sala 35, libere direita, solo 121, decimal 9. 121, landing gear down and lock to Ocean 6326. Ocean 6326, clear to landing, runway 10, wind 17 degrees, 06 knots. Roger, clear to land, runway 10, Ocean 6326. Meu Golf táxi autorizado até interseção Papá. Chame para o ingresso. Merengue Mike, pouso autorizado, pistão 97, vento 140 graus 079. Sente livre, pouso no Merengue Mike. China 6326, on the ground jet 38, leaving to the right, to ground 121, the small niner. 121 niner, Ocean Street 26, have a nice day. Thank you. Gol 1648, está autorizada a aproximação, e ele é. Ocean 6315, contact the center, frequency 125.1, over. Roger, contact me now, 1251, so long, have a great day. So long. Bank Mike, no solo, 39, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Dia 142, gate 1, pronto para puxa acionamento. Autorizado até a cabeceira 35, reporte alinhado e pronto. Roger, 6376, we'll maintain position before delay. Autorizado ingresso, a parte alinhada pronto, cabeceira 35. Eu já estou na frequência livre, novembro em que mais. Duna 648, Duna, localizador em aproximação para pouso. Reduza, cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-95, gol no 648. Reduzindo, chama de 283, muito obrigado, se liga a pouco. 1-1-8-95, Antônio. Ah, 18-9, muito obrigado. Salvador, 5487. 5487, se importa se nós encurtarmos a sua trajetória, não? Negativo, senhor, até agradecemos. Vou partir para Duna, descer para 5 mil quando estiver pronto, com 1017. Duna ILS pousa na 10, calma. Salvador Ocean Air 6142, tá com 101 a bordo, 3 horas e 45, alternando Natal, pronto, tá? 60 graus, 8 nós, pouso autorizado, voo no 648. Gente, ele pousa até o prato, voo no 648. Papa, Romeu, Romeu, Romeu Golf, decolado aos 43, controle 1208, boa viagem. Tá, pronto, boa tarde. Controle, boa tarde, Papa, Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, o controle de Salvador, meu cordial, contato radar, com apoio, apoio ideal para o destino. Ah, o campo ideal seria 3, 2, 5. Positivo, está autorizado partir direto para o destino, subindo para 180, câmbio. Para direto destino para 180, Romeu Golf. Índia Delta Novamba, controle Salvador, meu cordial. Positivo, já tenho estimado para pouso. No solo às 4h30, libere direita, solo 121, decimal 9. Vitor Mike Quebec, chame a torre, frequência 118 95. 895, Quebec, um abraço. O trip 5487 está iniciando o voo sobre a bela Bahia de Todos os Santos. Logo, desça para 2 mil pés. Câmbio. Ente, descendo para 2 mil pés é o trip 5487. Salvador, Oceaner 6142. Oceano 6142, este é o controle Salvador. Contato radar, câmbio. O controle Salvador, Oceaner 6142, solicita se o povo puder coordenar com o centro aí, proa do Romeu Fox 09. Uma bela solicitação, vamos aguardar. Vamos lá, quebrar o galho. Salvador, muito boa tarde. Azul 4112, ciente da informação. Oscar. Azul 4112, ciente da informação. Oscar. Este é o controle Salvador. Ajuste 1097, direto Duna 5000 para o ILS. Câmbio. 1017, boa, direto Duna para o ILS 4112. Tan 3154 está voando sobre a água, desça para 2 mil pés. Câmbio. Sobre a água para 2 mil. Trip 5487 está autorizado, aproximação ILS. Livre ILS, 5487. Pode aproar a Simbra? Duna. Duna. O Oceano 6142. Prossiga na escuta. Foi encaminhada a sua solicitação junto ao melhor centro de controle do Nordeste e devido a tráfego não foi autorizado. Ciente, então vamos coordenar aí com o centro melhor do Nordeste, então depois, graças. É positivo. E complementando a informação, porque isso também não nos foi passado, mas a sua esquerda, a 7 milhas no rumo nordeste, tem uma aeronave passando 350 em descida. Eu acredito que o motivo seja esse. Gente, muito obrigado pela tentativa. 6142. Papa Romeu, Romeu Golf. Chame Recife. Frequência 1251, caso negativo 1288. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Controle, azul 4112. Prossiga. É somente fazer uma adicional aí a sua mensagem, senhor, que está no Brasil. Ciente. É, tá legal, domingo de qualquer um, hein? Tango Oscar Golf Papá, autorizado táxi até a Papá. Após para ingresso no site, é o número 2. Isso é 076, control, inserting our altimeter 1017, clean to 8000, bomb arrival, runway 10. Azul 4112 à esquerda, o morro de São Paulo, Cairo Lorenzo, passa 14800, voa sobre água, reautorizado para 2000. Azul 4112. Gente, descida para 2000, cruzando 140, azul 4112. Trip 5487, localizador em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 11895, trip. 1895, grato, muito obrigado pelo serviço, trip 547. Boa. Boa. Seguiu o RV10 à frente, táxi até o pátio 4, libera a pista, aguardando reingresso para a decolagem. Ok, conforme então, siga o tráfego à frente, na sequência libera para o pátio 4, aguardando reingresso. Trip 5487 na escuta, torre. Agora no seu escuta, 5487. Tráfico avistado, check trem de pouso, pista 10, vento 150 graus. 129, pouso autorizado. Trip pouso, trip 5487, aqui vai baixar o trem. Autorizado Natal, Opa Zulu 10-300, decola da 10, curva esquerda, Pucas, Bar 1208 e 5451. Approaching Alagoinhas. Over. 5000 approaching Alagoinhas. 1076. Pode baixar o travão. Passará. Trip 5487. Na sala 57, libere direita, solo 121, décimo 9. Direita, solo 219, 47. Solo Salvador, trip 5487. Passa pelo